Quando nós nos ocupamos demasiadamente com as coisas dessa vida, somos como um rádio desligado. Não sei porque eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Ligue o rádio. Um rádio desligado, ele não capta as ondas eletromagnéticas, as ondas sonoras ou as ondas digitais que estão circulando aqui agora. Se eu tiver um rádio de altíssima frequência, capaz de captar algumas frequências que foram lançadas lá no Japão, eu vou aqui agora ouvir a voz de alguém que está como locutor lá no Japão. Mas eu preciso ligar o rádio, e segundo, eu preciso sintonizar o rádio com a frequência certa. Da mesma forma, eu e você com Deus. Se nós estamos ocupados demais com as coisas dessa vida, nós não conseguimos ligar nosso rádio na tomada de Deus, na energia do Espírito Santo. Estamos preocupados demais, estamos produzindo energia, estamos produzindo energia. Eu preciso produzir, eu preciso resolver, eu preciso correr, eu preciso fazer. E nos esquecemos que nós não precisamos produzir energia. O Espírito Santo é poder, dynamos, power. Eu preciso me conectar nele. Na hora que eu me conecto nele, eu recebo energia, poder, força, revelação, sabedoria. E eu vou me sintonizando como um rádio. Agora eu estou ouvindo a voz de Deus. Agora eu estou captando os oráculos de Deus. Agora eu estou me sintonizando nele. Então eu começo a ouvir a sua voz. A sua voz é a sua palavra é Jesus. Jesus é a manifestação poderosa de Deus dentro de nós, através do seu Espírito Santo. Uma vez que eu e você, como Moisés, captamos esse oráculo de Deus, e não é na nossa força, não é na mente positiva, não é assim na meditação transcendental, não. É na ação sobrenatural do Espírito Santo, através de um único caminho que se chama o sangue de Jesus Cristo, que é a nova aliança que nos liga de volta a Deus. Então eu começo a receber estas palavras, este oráculo de Deus, uma palavra poderosa que vem para dentro de mim, e eu também começo a liberar esta palavra. Por isso eu tenho repetido aqui algumas vezes, nunca diga eu não posso. Olha, nós vamos para o congresso. Ah, quem me dera. Eu não tenho a mínima condição. Que isso, não é para mim, não. Eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho como sair daqui. Olha, eu trabalho, gente. Não tenho a menor chance. Não, nem pense, nem adianta. Eu não sei qual é o propósito do Senhor. Então, se eu creio, a primeira palavra que tem que sair da minha boca, se é do Senhor, Ele vai prover. Mas você não está tão... Se é do Senhor, Ele vai prover. E é naqueles momentos em que a gente vem pesado e assim, eu não sei o que vai ser, eu não sou. Nós precisamos ligar a tomada do nosso rádio, sintonizar na frequência certa, ouvir a palavra de Deus. Filho, eu disse a você, não andeis ansiosos pelo que comer e o que vestir, onde morar, o que fazer. Eu cuido dos passarinhos, eu cuido do lírio dos campos, eu não vou cuidar de você. Ah, Senhor, eu estou recebendo essa palavra, eu estou conectado no oráculo do Senhor, o Senhor liberou essa palavra, eu tomo posse disso e agora isso vai sair da minha boca. Então eu, como Moisés ou como Estevão, eu começo a proclamar um oráculo do Senhor. Diga aos filhos de Israel, Moisés, diga aos filhos, Sóstenes, diga ao povo, irmão, diga às pessoas. Ah, eu não vou dizer, porque depois não acontece, né? E aí? Que seja pela tentativa e erro, mas não pare. É um princípio do mundo espiritual. Nós recebemos um oráculo do Senhor e nós começamos a proclamar este oráculo do Senhor. Nós recebemos do Senhor e nós começamos a declarar estas palavras de vida.